Boa noite, está no ar mais um programa, o podcast Spaces the Essence, transmitido pela Rádio Gralha, aos sábados, às 20 horas, e durante todo o restante do tempo, no blog Spaces the Essence. Novamente falarei sobre esse tema que encanta os loucos e os apaixonados pela vida. Sim, falarei mais uma vez sobre viagens, sobre colocar o pé na estrada, navegar por mares desconhecidos e voar em aviões turbulentos e cheios de aeromoças zumbis. Para começar colocando o pé no acelerador, iniciarei com Traveling Band, o verdadeiro clássico dos caras do Creedence. Sinta a onda aí. A viagem de 1000 milhas começa com um simples passo, disse Lao Tzu, enquanto Jim Carroll disse que a viagem é melhor medida em amigos ao invés de milhas. Por sua vez, Dalai Lama decretou, pelo menos uma vez ao ano você deve conhecer algum lugar que você nunca esteve antes. Para ajudar a embalar essa viagem que você está pensando em fazer, seguem mais duas canções animadas sobre o tema. A primeira se chama The Highway Song, da banda setentista Free, e a segunda é intitulada The Road and the Sky, e será executada por Jackson Browne. Back. The old man telling stories as we go. Você sabia que o maior hotel do mundo está na Rússia? Ele se chama Smilovo e ele pode acomodar 7.500 hóspedes. E o quarto de hotel mais caro do mundo está localizado em Geneva, no hotel President Wilson. Uma noite lá custa algo em torno de 83 mil dólares. E aí, vai encarar? E para cantar não sobre esses hotéis megalomaníacos, mas sobre o simples ato de viajar e suas incríveis consequências, tocarei duas canções mais calmas sobre o tema. A primeira se chama Further On Up the Road, parte integrante do disco American Five, do grande Johnny Cash. Em seguida, fique com o garoto M. Ward e a sua Paul Song. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead, well brother, I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road. Seems like everywhere I go the sky is falling, and the concierge will meet you with a frown. When I come to town, I ain't gonna lie to you. Well, every town is all the same. You say, how does it feel to be traveling? How's it feel to live your life on the train and the aeroplane? Well, I ain't gonna lie. every town is all the same. When you've left your heart in the pouring rain. And how I wish it was not true, but I ain't gonna stand up here and lie to you. I believe y'all deserve more than that. And if there's one thing that I've learned, brother, you know you gon' get burned if you don't know where your love is at. Connected. Are you down with all the latest trends? To keep up with friends, well, I ain't gonna lie to you. Well, every plan is all the same. Seems like everywhere I go, the sky is falling. And the waitresses all meet you with a frown. When I come to town, I ain't gonna lie to you. Well, every town is all the same. When you've left your heart in the pouring rain. Done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I've gotta travel on. And it seems like I've gotta travel on. Papa writes to Johnny, Johnny can't come home. Johnny can't come home. Johnny can't come home. Papa writes to Johnny, Johnny can't come home. Johnny's been out on the road too long. So I done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I've gotta travel on. That chilly wind will soon begin, and I'll be on my way. I'm going home to stay, I'm going home to stay. That chilly wind will soon begin, and I'll be on my way. And I feel like I just don't wanna travel on. So I done laid around, done stayed around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Oh yes, I've done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I don't want to travel on. There's a lonesome freight at 608 coming through the town. I'll be homeward bound, I'll be homeward bound. A lonesome freight at 608 coming on through the town. And I feel like I just don't want to travel on. Well, I've done laid around, don't stay around this old town too long. Summer's almost gone, winter's coming on. Yes it is. Done laid around, done stayed around this old town too long. And it seems like I want to travel on. Essa última foi Bob Dylan cantando Gotta Travel On, parte do disco Self-Portrait, de 1970, talvez um dos piores discos do cara, mas ainda assim com preciosidades como essa que você acabou de escutar. E sim, viajar pode te deixar mais criativo e inteligente, afinal as variáveis aumentam e a todo tempo você será incumbido de tomar novas decisões. Dependendo de onde você estiver, será sempre bombardeado por um turbilhão de informações. Ray é o nome do filme que conta a história de um dos maiores nomes da música popular americana. Ray Charles era cego, pobre e preto, mas nenhum desses fatores o impediu de alcançar o estrelato. Hit the Road Jack talvez seja a canção mais manjada desse filme, mas ela continua sendo um excelente exemplo para o tema. Escute ela e em seguida fique com King of the Road, do antiquado Roger Miller. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Said, don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train. Destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 by 12 four-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a eight. Milonga que paso, como ave de paso, dejo su enseñanza, quedo resonando. E agora momento mais latino do programa. Kevin Johansen cantará sobre uma montanha e dedicarei esse tema ao meu amigo Magrão, viciado em cumes. Canção de Kevin chama-se Me Fui Pal Monte e depois dela fique com Latin Trip dos malucos do Latin Playboys. Minha infância foi num loft, bem ao costado do rio. Cazábamos correcaminos y lo asábamos en el fogón. Después me vine grande y la ciudad me deslumbró. Jugando al tejo en la valle, me hice amigo del bongó. Paella cociné, paella lavé, paella soñé, paella completa, 2,50. Pero la luz mala me tira. Y yo soy ligero pa'l trote. La luz buena está en el monte. Allá voy, al horizonte. El otro día tenía un plan, pero después me olvidé. Agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Hace 10 años tenía una visión, pero nadie más la vio. Y hoy sigo pidiendo perdón. Entonces ser doctor, pero después me enfermé y me hice músico y tuve amores que fue uno solo el que me dejó de a pie y me enseñó todo. Entonces agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Agarré, me fui pa'l monte para ver el horizonte. Agarré, me fui pa'l monte. Entonces, vete pa'l monte. Gracias, mamá. A ver si te encontrás. Com mais de 3 milhões de lagos, o Canadá é o país com o maior número de lagos do mundo, enquanto a Mongólia é o país menos populoso do mundo, com apenas 4 pessoas para cada milha quadrada. Mas a Mongólia e o Canadá nada tem a ver com as próximas canções executadas no bom e velho português. Primeiro ouça Estrada da Vida, Curitibano e o One Man Band, o lendário Chucro Billy Man. Depois viaje para o Nordeste com A Vida do Viajante, canção do mestre Luiz Gonzaga, interpretada pelo trio nordestino. Deixei mais.

você. Se em vez de noite fosse dia e o sol brilhasse a poesia, em vez de triste fosse alegre de partir, se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. E eu vou sozinha sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer. Para fechar essa parte nacional do programa, mais duas cantoras, irmãs musicais, representantes da velha e da nova geração de cantoras. Fernanda Takai cantará uma versão de Estrada do Sol, canção essa que havia sido imortalizada pela musa da bossa nova, a saudosa Nara Leão. Em seguida, fique com a própria, cantando sobre as curvas da Estrada de Santos. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz esta canção, quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Preciso de ajuda. me acuda. Eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. De Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos não vou mais passar. As curvas se acabam e na estrada de Santos. Voltei de uma viagem muito prazerosa. Acabei de levar minha sogra ao aeroporto. Você já pensou que nesse exato momento existem 61 mil pessoas voando pelos ares dos Estados Unidos? Praticamente um terço de todos os aeroportos do mundo estão localizados nesse mesmo país. Porém, se você está pensando em realizar o voo mais rápido disponível para compra, ele vai da ilha escocesa de Westray até o Papa Westray e leva aproximadamente 2 minutos. São justamente poucos minutos que nos separam do fim deste programa. Me despedirei executando mais duas lindas canções. A primeira do bluesman que influenciou o mundo, um cara chamado Robert Johnson, e que tocará e cantará Traveling Riverside Blues. Para fechar, Ricky Nelson cantará sobre os prazeres de viajar pelo mundo afora com Traveling Man. É isso, e sempre lembre-se de portar uma fotocópia do seu passaporte, seja lá qual país estiver. O original você deixa no hotel, no hostel, em qualquer outra espelunca que você esteja se hospedando, ok? Não se esqueça jamais, space is the essence. Até a próxima. If your man get burst to know, won't you have your fun? If your man get burst to know, won't you have your fun? Best come on back to Pride Point, mama, and bail us all night long. Got women in Big Bird, clean on into Tennessee. I got women in Big Bird, clean on into Tennessee.